Ike, você marque agora contato a radar, informe na rotatória. Mike, eu fazer um sobrevoo ali, próximo a buraco. Tem que ser coordenado com a torre, Mike, confirmar. Tandrei 560. Tandrei 560, complete sabe torre 118, decimal 95. 895, tá? Controle, o gol menor tem totais referências, poderia voar mágico, né? Gol 1169, mantenha a saída, aguarde autorização de Recife. Ok, senhor. Tandrei 560, ajuste no 0 no 1, vento 190 graus, 069, pouso autorizado, pista 10, cheque trem. Livre, pouso, pista no 0, trem checado, tá? 350. Passaredo está livre, o pushback na remota 12, chame pro táxi. Mike Golf Mike, chame a torre para sobrevoo em buraquinho em 118 decimal 95. Grato. Torre boa, tá 3190, 3190. Tá 3190, acende a identificação via Mari, desça para nível 050. Via Mari, desça 50, velocidade boa direto, tá? Desce fora. A intenção é fazer um sobrevoo em buraquinho, mantendo 500 pés. Sente Mike, Golf Mike, ajuste no 0, 1 no 1, mantenha a escuta permanente. Ai. Dá 3560 no solo 56, libere a próxima direita, toque foi Foxtrot e chame solo em 12, 1 decimal 9. Livre a direita, 219, chame 3560. 1169, chame Recife 1251, alterna 13325. 351-3325, obrigado. Boa. Uno autorizado táxi, tem a Engen Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1-1895, QNH no 01. E a Engen Alfa, no ponto de espera, 118-95, 2231. Após o passarinho, ingresso a Juliette, quando Andrés. Está 3560 na escuta? Consiga, visual com a TR. Gente, chame 219. 219. Alô, Salvador, está 3560. 3560, Juliette, quando Andrés. É só 3560. Passarinho 2231, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Aí mantém no zero 2231. Papapapá, Mike, Golf Mike, Torre Salvador. Prossiga na escuta. Por gentileza, se afaste do eixo de decolagem da pista 1 no zero, com curva esquerda, informa o tráfego agora na TR para decolagem no zero, no perfil da MOMO. Mike. Mike, Golf Mike, confirma a altitude que mantém? 500 pés. Sente. Romeu Hotel Juliette Serra. Gente, frequência livre, boa tarde. Mari, desça para nível 050. Informe a máxima velocidade que consegue empregar até mais próximo de tudo. Já descendo para o Podmari, para o 050, que pode entregar 230 de carro. Gente, mantém o 230, Romeu Golf para o Podmari. Ah, 230, Romeu Golf. Piso 90, desça para 2000 pés, QNH 1011, autorizado sinal do procedimento ILS, informe estabilizado. 1011, 2000, autorizado procedimento, reportagem estabilizada, 3190. Tareiro 2231, decolado 02, chame o controle em 119, decimal 35. 1935, agora controle 2231. Torre é o Mike Wolf Mike. Mike Wolf Mike, torre. Passando seu através. Sente, confirma intenções? É, pousar, possível direto no parque de aeroestado. Sente o vento 190 graus, 069, evite sobrevoo de aeronaves e viaturas, autorizado aproximação direta. Ai, que graça. 3-1, decolado. Passarei 2-2-3-1, contato radar, sua para nível 160 e a MOMO. 160 via Romulo, 231. Tony, passa aí o 223, não vai conseguir cumprir a restrição. P2231, como não há tráfego em aproximação no momento, está livre da restrição, livre subida 160. Livre subida, restrição 223. Sole, Salvador, passeio 2231, se possível, coordenação direto, barreiras. Mantém a saída, aguarde. Mantém. 6210, boa. Oceaner 6210, acende a identificação, desça inicialmente para o nível de voo 060. Mantenha 250 nós na aproximação, sob vetoração para sequenciamento, esquerda 050. Limite dessa proa radial 280, Salvador. Esquerda 050. 2231, autorizada para o destino. Barreiras 2231, muito grato. Salvador, Buenas, do Bombo 166, informação X-Ray, descendo 190. Gol 1166, acione identificação, via chegando a mar e desça para nível de voo 070. Via mar e 070, tipo Gol 166. 3190, complete aproximação, chame Torre, 1895. 1895, grato, bom serviço. Graças. Meu Romeo Golf, desça para 3.000 pés, QNH 1011, direita 050, nessa proa intercepta o localizador. 30, 050, descendo para 3000, o Romeu Romeu Golfo interceptação do localizador. Sena 6210, desça para 4000, PES, NH 1019. 4000, confiança, Gol 1166, é autorizado descer até o nível 050. 050, Gol 1166. Fecha 6210 para interceptar o localizador direita 060. Informo que segue tráfego em uma posição de 2 horas, 14 milhas, como nordeste, cruzando 070 para 3000 pés, alfa-chave 90, com velocidade de 2309. Papa Romeu na Sierra November Vitor. A sua identificação via chegada a Mari, desça para nível 060. Chegada a Mari 060. Romeu Romeu Golf, reautorizado, descida para 2000 pés. É 2000, Romeu Golf. Na 3190, segue Alfa Juliette, portão 5. Salvador, uma boa tarde, o Azul 6973. Azul 6973, para Campinas, prepare Dael Leda Mótima, aguarde o móvel. Dael Leda Mótima, sim, informação é isso aí, 6973. 1-1. Identificou, via bom, direto para 4.000 pés, uma meia batida. Gol 1166, informe velocidade. Estou batendo 2509. Papa Romeo Serra November Vito, informe que vai seguir tráfego 12 horas, 14 milhas, um Boeing 737-800, cruzando uma centena, para o nível 050 com 2509. Afirmativo, pelo certo. Romeu Gol, prossiga. Cidade de Cancelar, que solicitamos sobrevoo da área de Aratu. Romeu Gol, cancela o pouso em Salvador, confirme? Negativo, cancela o procedimento, a final da ILS, e solicita prosseguir para Visual Mitchell para Aratu. Após o sobrevoo em Aratu, prossegue para Salvador, confirme? Afirmativo, se possível, pela rotatória. Gente, agora prossegue a 1.500 pés para Aratu. Afirmativo? Afirmativo, 1.500 pés para a Baía de Aratu. Gente, 1.500 pés, cancelado 2.094. Prossegue para Aratu, informe para regresso. Afirmativo, é passarela. O Xané 6210, é autorizado descido. 2.000 pés, QNH 1.011, informe quando estabilizado. Afirmo. Salvador Campinas, 340, nível autorizado, via Pesolo 10. Legal da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótiva. 1-1935, controle, 5127, o transponder. Quanto 6973, autorizado Campinas, nível 340, via Pesolo 10, decola pista 10. Curva direita, saída da El, Leda, Mótiva. Transponder 5127, controle 119, direção 35. Correto, você vai para o pushback fundamento, azul 1976. 1966. 1166, desça para 2.000 pés, QNH 1011. 2.000 pés, QNH 1011, 1166, autorizada, presente Duna. Autorizado, 1166. November Vito, retusa 2109. 2109, November Vito. A 2109, informe quando estabilizado. Entra agora em transferência. Passaria 2231 no Chame Recife, 1288 alterno 260. Chama Recife 288-260, 2231, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Meia 2190, complete aproximação, chame a torre. 1118, decimal 95. Boa noite, 6210, pressionar. Boa tarde, 6210, continua a aproximação, reporta quando embaixo travado, aguardando autorização de curso. Aguardo, pode confirmar o vento? Toma 70 graus, 159. Obrigado. Controle o Romeu Romeu Golf para regresso, controle a rotatória. Romeu Romeu Golf, informe na rotatória ou visual com campo. Rota bem, Romeu Golf. Golf já visual com uma sede. Romeu Romeu Golf, chame agora a torre 118.95. 95 graus. Torre Romeu Romeu Golf, boa tarde, na toda a rotatória, já visual com a 7. Boa tarde, Romeu Romeu Golf, continue a aproximação capoeira na 7, aguardando autorização de voo. Reposta a terceira milha fora, por gentileza. Passaremos a terceira milha fora, Romeu Golf. Puxa 610, livre pouso, pista 10, 170 graus, 159. Entendeu? Ele pôs uma 10, minha 2 na 0. Meu gosto é para si, para qual pátio? 4, 5, agora está. November Vitor, reautorizado descida para 2.000 pés, final ILS, informe que o tráfego anteriormente direcionado, agora com 180 de ground speed. November Vitor, como se é, de forma reduzida aqui, acho. Gol 1166, complete aproximação, chame torre 1118.95. 1895, 1166, boa tarde. Boa tarde. Sem condições de manter presente velocidade até mais próximo da capoeira, a fim de evitar 360. Afirmativo. Ok, continue aguardando a autorização de voo. Tá. Queda Gol, está completamente visual. Pode, está. Está. Produto 69, Brasília, aguarde cópia. Funcionar 6200, entrou na Facebook. Cheguei ao fechamento da Juliette. Ah, foi chamada na Facebook. Autorização. Romeu Romeu Golf, livre pouso na 7, na 7, 0 grau, 059. livre pouso no 0, no 70 graus, 59. Ok, livre pouso no 0, gol no 166. Meu Golf, Solas 23, à direita, deixa eu estar na frequência livre. Tarde. Chame Flores, 1895. Certo, Gol 645, reautoriza a descida para 2000 pés, final do procedimento ILS X-Ray, ponto estabilizado. Comando estabilizado, 645. Aguardo autorização de pouso. Aguarda, vez. Papá Romeu, Alfa, Juliette Romeu. 9, meu Vitor. 0. Ok, gente. A 68 milhas Nordeste Salvador. Voe proa da posição Ponce para completar a chegada. Informe quando o ideal de descida. Ponce, a possibilidade de uma temporada do VOR intentou enquanto mais perto. O campeão é conseguiu no teste. Alfa Juliette Romeu autorizada por outro VOR, aguardando para cancelamento. Alfa Juliette Romeu. Alfa Rota Sinônia, que é a pessoa 97. Escola H190, subadimensionado na Arbore Elétrica. 119, direção de controle. 149. Boa noite, 69. Boa noite, 69, correto. Chame o meu universo na neta. Quem chamou pro pushback? Boa noite, 69, você no 7. Boa noite, 69, no 7, tá livre, chame pro TAC. Paulo Salvador, boa noite, no 166, livrou, tá na Alfa. Boa, 166, prossegue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, no 166. B567, Salvador Brasília, 360, nível autorizado, via Pesulum no 7. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. 1-1-9-3-5, controle, 5-1-5-0, transponder. Livra, pushback, acionamento. Boa tarde, 227-12-5 da S3. Sim, 127-12. 227-12, prossiga. Autorização, nível 50, Aracaju, se possível, Aconde. Gente, confirma o nível? 150. Gente, aguarde até que o seu bolo chegue no sistema. Para que horas foi feito? Para o 00. Gente, assim que chegar, chamou para a COP, 27-12. Polo Azul 6973, posição 1, pushback acionamento. 6973, portão 9, autorizado, reporta táxi. Apenas confirmando, portão 1, 6973. Gente, então no portão 1 aqui pra mim encostava o 09, só um instante então pra mim, já tô com a aeronave da Gol já finalizando o 07, ela tá com a retaguarda, não me escuta aguardando. Mantém a posição, Azul 6973. Correndo 295, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Sou em Salvador, voo na 645, estabilizado LS. Sou na 645, boa tarde. Continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardo, 645. Sobre a companhia liberada, o setor será autorizado. Enter. Para 206 para Recife, aguarde o golpe. Você quer tentar a saída? Saída Cuca. Transição Caju. Obrigado. 869 para cá. 86 a bordo. Na direita. Chama o solo em 121 decimal 9. O pátio, por gentileza. Cinco. Boa tarde. Boa tarde. Voo 1166. Após a 409 da companhia, autorizado em ingresso Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, após a aeronave da companhia. Autorizado no 70 graus, 5 nós. A embaixo é travado, autorizado 645. Serra 9 Vitor, prossiga. Serra 9 Vitor, livrou para Alfa. Gente, 45, prossegue via Alfa, chamante da Juliette, Serra 9 Vitor. Juliette na Alfa, da Juli. Azul 6973, na escuta. Aquilo. Cujo pátio, a posição que se encontra? 01. Gente, agora instante para início do pushback, 6973. Voltando 3567, não 10 por 10 funcionamento. Teve posição 10? Afirmo. Aguarde para o pushback, 3567. Vamos lá. Romeu Sierra 9 Bevito. Segue a aeronave da Gol via Juliette, contando parte principal Lima, Mike, Quebec, na Quebec Cheme a Torre em 118 decimal 95. Sierra 9 Bevito. Juliette segue o avião da Gol, passa parte principal Lima, Mike, Quebec 118.95 para cruzamento. Azul 6973 no portão 1, Tarilho pushback, chame pro carro. Autorizado pushback, o Azul 6973. Mike é com Alfa, desça para 2.000 pés, Senegal 90 no 1, final ILS autorizado, instante estabilizado. Solo Gol 9645, levou na sua escuta, boa noite. Boa noite, segue Alfa, Chimete da Juliette. Alfa, Chimete da Juliette, 645. Do 4206, confirmando, se encontra no portão 09? Afirma que sim. Gente, pronto, cópia? Pronto. 4206, Salvador Recife, 330, nível autorizado, via Pesolu 107. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 11935 controle, 5152 o transponder. Autorizado para Recife, 330, 107, decola da 10, saída Puca. Azul 4206 é correto, chame para pushback e funcionamento. Chegou aí. 50 milhas, eu estava no ponto ideal de descida ao Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, desça para 4.000 pés, que negar o 0 no 1. 1169, decolou os 32, chama o controle, 199, decimal 35. 1935, boa noite, 8869. Controle Salvador, boa noite, 1869, decolou, passa 1600 na arbórea dessa. 1869, contato radar, sobre a nível 360, perfil arbórea. 3 negras boas, 1869, quando possível, pro de elefante. Controle Gol 969, quando possível para o de Alefa. Gente, Gol 969. Está autorizado, precisa mandar no 735 para seguir até a parte 5, para estacionar a frequência dele. Polo Azul 6973, temos 86 a bordo, autonomia 0510, alterna Ribeirão Preto para o táxi. Azul 6973, prossegue táxi via NG Alfa, no ponto Esperadão no 0, torre em 1895, QNH no 0 no 1. Autorizado o táxi, até o ponto de espera tipo no 0, via NG Alfa, assistiu no 011, Azul 6973, boa noite. Bolo 645, segue Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, no 645. Rotan 3567 para o táxi, o POB de 176, autonomia 4 horas, alterna Ribeirão Preto. POB, Rotan 3567. O POB de 176. 176 a bordo, prossegue o táxi via NG Alfa, no ponto de esperada 10, torre 1-1895, QNH 1-0-1. NG Alfa, cedão 10-2895, a torre QNH 1-0-1, TAM 3567. A linha e decola de turno 0, Azul 6973. Completa, chama a torre 1895. Salvador, boa tarde, Salvador, mais um qual? Aqui é a Eco Alfa, boa noite, para seguir a aproximação e agora puxa aqui. Salvador, boa noite, Otan 3567, ponto de espera no zero, pronto. Boa noite, 3567, mantém ponto de espera, posto no zero. Você pode ser. Otango Mike Eco Alfa, pouso autorizado, 170 graus, 629. Pouso autorizado, Mike Eco Alfa. Azul 6973, decolou os 38, chama o controle 119, decimal 35. Controle Salvador, 1935, Laje. Controle Salvador, manto. Boa tarde, Azul 6973. Azul 6973, contato radar, sua paranisa 340, via da El. 340, via da El, 6973. Tudo 4, temos 170 autorizado para Aracaju. Copia. Salvador Aracaju, autorizado 170 via Golf 677, decolou da 120, primeira curva à esquerda, saída Conde. 11935 controle, acione 0275 no transponder. Autorizado nível 170 na Golf 677, decolou da TEC, curva à esquerda no perfil da Conde. 0935 é o controle 0275, é o transponder azul 2712. Relativo, 0275 no transponder, chame para pushback, acionamento no pátio 3. Câmara. Solo Salvador, azul 4206, ponte 9, funcionamento. 09, está livre, chame para o dado. Autorizado, chama para aqui. Ok, gente, libera a direita, chama o solo, 219. Pega a cola, paciente, prossegue pro pátio 3. A gente prossegue via alfa aqui no pátio 3, é a qual? Mike é a qual? Alfa. Decolagem autorizada, 170 graus, 0629. Está iniciando, 67, obrigado. Vai providenciar o Mike Koff. Táxi azul 4206, 112 agora, 3 horas e 10, Maceió. Azul 4206, prossegue o táxi via NG Alfa, no ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 1001. NG Alfa, ponto de espera da 10, chama 1895, azul 4206. Contra Salvador, voa, TAN 3567, passa 1400, Arbor Elefa. Está 3567, contato radar, suba via 360, sai da arma. Via, obrigado, para o 36, TAN 3567. Solo, Salvador Cordel, boa noite, Azul. 2591, Vitória, pronto? Dia. Salvador, Vitória, 180, nível autorizado, via rota do plano, decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Coral. 1935, controle, 5154, transponder. Vazio aprovado, 180, para Vitória, conforme o plano. Rota. Curva à direita da El Coral, de Antrim 5154, Barreto Chameiro, pushback, acionamento, Azul 2591. Bom, Marapuxa. Tem condições de voar Alessa, até 3567? Também tem. Obrigado, Alessa. Obrigado. Sou Salvador, boa noite, Azul 4206.0, pronto. 1251-3225. Secundária 13325. 3325 secundária. 251 secundária. Até mais, uma boa noite. Tá, boa noite. João Romeu está presente. Propõe mudança de regra. Conseguir se autorizar a proa da rotatória. Alfa GLS Romeu, plano de voo modificado 2046, desça para 19010, QNH10 no 1, direto rotatória. Romeu. Fala, boa noite, 6259 do Xané. Prossiga. Tem informação X-Ray, no quadro, a escuta não continua na atualização, Guarulhos, 360. Xané, 6259, Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, via Azul 10. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Lida, Mote. 119 decimal 35 controle, 5170 transponder. Utilizado Guarulhos, no nível 360, mais via Azul 10, decola da 10, primeira curva à direita, da El, Lida, Mote. 1935, 5170. Lembra do 59, planejamento correto, chame para pushback e chamamento. Chamará. Alfa Juliette Romeu, tem um Erasmo à vista. Alfa Juliette Romeu, chame a torre 118, decimal 95. Romeu, muito boa noite. Boa noite. Alfa Romeu, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, boa noite. Autorizada a final da 7, aguardando a autorização de curva. Alfa Juliette Romeu. Salvador 3897 para Guarulhos. 3897, Salvador Guarulhos, 320 nível autorizado, via Pedro 10. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótiva. 119 decimal 35 controle, 5162 transponder. Agora, puxa acionamento azul 712. Azul 712, estaria em pushback, chega pro táxi. Camarada. Para o pushback acionamento no quadro 3, é o azul 591. Chega 91 no número 2 do setor, aguarde pro pushback. Reposição, vagabundo. 397, autorizado 320. Decola da 10, curva direita, da Euleda Mótiva, pelo Zulu 10 até Taubaté. 1935 ao controle, 5162 é o transponder. Está no portão número 5. 397, correto? Chame pronto para o pushback e acionamento. Vai chamar para puxa e acionamento.